São 8 faixas inéditas e 5 regravações. Faça-me crer é o 9º CD do Padre Reginaldo Manzotti e tem participações de Neguinho da Beija-Flor e Luan Santana. Adquira já o CD Faça-me Crer acessando o site padrereginaldomanzotti.org.br/loja. Se preferir, ligue para 41-3221-6050. Para mim. Olá, queridos ouvintes. Aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. E avanço um pouco mais aqui no intervalo para fazer um apelo a você. Você sabe o bem que faz este programa de rádio e tantos outros, como também os de TV? Ajude a manter. É um Brasil a ser evangelizado. Portanto, nesta terça-feira, ligue 0 operadora 41 84 010909 dígito 1. Eu repito, 0 operadora 41 84010909 dígito 1. Torne-se um associado. Espero você nessa terça-feira ligando. Como posso ser feliz se eu pobre meu irmão? Você agradece a Deus pelas suas conquistas? Aqui na Associação Evangelizar, nós agradecemos a sua ajuda, associado. Com suas doações, auxiliamos pessoas carentes, acolhemos crianças e evangelizamos pelos meios de comunicação. É você, associado, que torna essa obra possível. Este ano, continuaremos a contar com sua ajuda. Ligue 0 operadora 41 8401-0909, dígito 1, ou entre no site, porque evangelizar é preciso. Estamos apresentando Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar, sempre presentes. Ligue 41-3221-6050. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para a sua família, seus amigos, para a sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geison, estou aqui com o Padre Reginaldo Manzotti e com a família Evangelizar é Preciso, em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Manzotti. Queridos filhos e filhas, na hora da misericórdia, Deus abençoe você, viu? Você sabe o que a gente reza esses dias? Numa viagem, eu fui falar para um do ministério. Falei, rapaz, mas você come demais, hein? Tudo que é demais enjoa. Pois ele virou para mim e falou assim, bom, padre, o senhor reza demais também, não enjoa? Não enjoa não, de rezar não. E sabe por que nós rezamos tanto? Porque somos muito necessitados de Deus. Eu não sei você, mas eu, por mais que rezemos, a gente está tão longe de Deus. Então o que eu quero dizer nessa hora da misericórdia, hoje dia de Santa Maria Madalena, que Deus abençoe você. E rezar nunca é demais. Deus abençoe. Deus abençoe a nossa cidade, diga isso. Deus abençoe a todos nós. Deus abençoe, dizemos a uma só voz. Deus abençoe o nosso país. Deus abençoe a nossa cidade. Deus abençoe os nossos idosos. Escute o que foi deixado na plataforma como testemunho de vida. Meu nome é Roseli Maria Carneiro, sou de Ji, Paraná, Rondônia. Sua bênção, Padre Manzotti. Estou muito emocionado, porque segunda-feira, o seu programa, o senhor disse, marca bem este dia que a graça virá. Eu recebi uma graça enorme, Padre Reginaldo Manzotti. Meu filho, o ex-presidiário, não conseguia emprego. E com as novenas que eu tenho feito, pedindo a Jesus por um trabalho honesto e digno para meu filho. Segunda-feira ele recebeu uma grande proposta de trabalhar por conta própria. Já está com tudo arrumado para começar a trabalhar. Mas já recebi várias bênçãos, várias graças. A primeira foi o ano passado, na novena de Jesus Misericordioso. Eu tinha uma queimação na nuca que queimava dia e noite. E fazendo a novena, eu recebi a cura. Depois recebi a cura também de uma picada de inseto no meu braço, na novena de São Bento do ano passado. Nossa. E agora recente, na novena de Jesus Misericordioso. Sim. Estava sofrendo muito com desgaste nos ossos dos meus braços. E pedi a Jesus que aliviasse minha dor, para que eu pudesse pelo menos cuidar de minha casa. Estou curada, Padre. Agradeço a Jesus Misericordioso, Nossa Senhora, a sua bênção, Padre. Amém, filha. Vamos lá, Bíblia aberta, cartilha de oração. Dia de Santa Maria Madalena. E eu vou falar sobre ela. O texto de hoje, João 20, 1, 2, 11, 18. Quem sabe o valor. 22 de julho, dia de Santa Maria Madalena. Queima até o fim. Eita, que queima mesmo, Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Maria tinha ficado perto do túmulo chorando. Inclinou-se para olhar dentro do túmulo. Ela viu dois anjos, sentados um onde tinha sido posto o corpo de Jesus. Os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Levaram meu Senhor e não sei onde o colocaram. Dizendo isto, Maria virou para trás e enxergou Jesus, de pé. Mas ela não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: Mulher, por que choras? Quem procuras? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste, eu irei buscá-lo. Então Jesus falou: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segures, pois ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: Subo para junto do meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Eu vi o Senhor. E contou tudo o que ele tinha feito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja, a Igreja Latina muitas vezes celebrava as três mulheres citadas no Evangelho numa só festa. Maria Madalena, Magdala, a possessa curada por Jesus, que seguiu e assistiu como outras mulheres à crucificação, teve o privilégio de vê-lo ressuscitado. Quem foi Maria Madalena? Maria Madalena foi aquela que teve a graça de ver o ressuscitado. Maria Madalena, que tendo sido curada por Jesus, libertada por Jesus, é a primeira a ver a força da ressurreição. Senhor, que também nós possamos ver além do sepulcro vazio. Maria Madalena, mulher de fé. Porque sem ele meu sol declinou. Era o que eu tinha para lhe oferecer. A minha vida e todo o meu ser. Sim, me roubaram o sonho maior. meio ressuscitado. Senta aqui, só não me toques ainda, porque eu vi o ressuscitado. Devo subir, ter com meu Pai, que anseio encontrar. Eis o que eu tenho pra lhe oferecer, a minha vida e a luz do meu ser. Vê se existe alegria maior, Madalena, ver-te nesse amanhecer. O amanhecer da madrugada, da ressurreição. Ouve bem, Maria Madalena, não nos deixes esmorecer na tribulação. Não nos deixes esmorecer na Sexta-feira Santa. Nós queremos, Maria Madalena, encontrar Jesus. Senhor, abençoai, por intercessão de Santa Maria Madalena, a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família, nesta hora da misericórdia. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso, povo de Deus. Até amanhã. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.